sei que eu te amo demais. Amor sozinho é do nome que eu chamo. Baby, eu te amo demais. Só sei dizer que te amo, só sei que eu te amo demais. A noite sozinho é teu nome que eu chamo. Baby, eu te amo demais. Só sei dizer que te amo. Um abraço pro meu amigo João, do Casa do Atalípico. Como sábio na arte de amar. Não sei mentir pra conquistar uma mulher. Daria tudo nesse mundo para ter você. O destino seja o que Deus quiser. Você precisa entender. É que eu não sei dizer. Só sei que eu te amo. Só sei dizer.